Intercept Derby 50, Delta, Alfa 8, Concorde, 034, responde. Correto, nível autorizado 340, positivo? Afirmo. Muito grato, senhor. Chamo quando pronto para puxo e acionamento. Pronto, para o táxi, sou 1923, 194, Galeão, com 4 horas e 10. Copiado, 4 horas e 10, 194 IPLB e Galeão, livre táxi, o gol 1923 via taxi Juliette, até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera, chame torre 1-8, décimo meia, ajuste no 0-3 e bom voo. Autorizado, via Juliette, 18-6 no ponto de espera, 1-3, obrigado, bom dia. Salvador, 5-2-2-1. Salvador, passador 2-2-3. Alter 1-2-5-45. 2-6-8-5-2-5-45, 9-0-7-3 da Gol. Solo, bom dia, Web 7-5-8-2-6, livrou. Muito bom dia, Web 7-5-8-2-6, seguindo 757 à frente da American Airlines. Pode prosseguir via Juliette quando o tráfego à frente taxiar. Via Juliette para o portão 09. Após o 57, prossegue Juliette para o 9, Web 7-5-8-2-6. American 90 visual with Boeing 737 attacking at your left hand side. Okay, cleared in after the goal 737 test, American 980. Give way to that aircraft, sir, and after that, join taxiway Juliet to the stand number 11. Okay, give way to that aircraft and Juliet stand 11, American 980. Paulo, papapá, Alfa Charlie, mais previsão. Alfa Charlie Mike, confirme Ilhéus, nível 145. Negativo. Tá plano de voo é visual? Não, negativo, o plano de voo foi preenchido em que né? Pode prosseguir com o que você tiver. Qual foi o nível solicitado? Tô no 7, vento 050 graus, 08 mais. Vive pouso, bravo isso. 62, 11, subi uma senha, 360, saída da El, vigilante. Ainda Dael Vigilância, você quiser descoordenar a proa de Dael ou Leda? Proa de Dael, dá pra frente. Dael, pulou. Dael, muito obrigado, chefe. Mike Serra Golf, mantém o 080, chame o centro Recife. Frequência. 126 decimal, corrigindo. 1251, alternativa 13325. 251, 3325, Mike Serra Golf. Pista 1-7 com curva direita no perfil da saída da El até a posição Leda. Após voa direto para Ilhéus. Controle em 1-9-8, transponder 5036, Alfa Charlie Mike. Ilhéus com nível 1-6-0, decolando 1-7, curva direita, perfil da El, Leda, curva direta, 1-8, controle 5036, transponder, estamos com 2 a bordo, 3 horas em Salvador, Alfa Charlie Mike. Frequência livre, um bom dia. Aproveitando, vou levar a parte. 221, grato. Alfa Charlie Mike foi copiado 2 PLB, 3 horas em Salvador. Confirme o transponder, senhor. 5036. 5036, ciente com o atendimento correto, ajuste no 03 para acionamento e táxi, chama agora a torre em 1-8-6. Confirme o local de estacionamento. 186, a torre está em frente à nada da taxa da terra. Estão passando até o Limatango. Até o Limatango, muito bom dia. Aguarde para atendimento, é o número 5. Bom dia. Paulo Salvador, 3304, ciência de informação, Juliette, autorização. 3304, muito bom dia. Aguarde para atendimento, é o número 6. Entendi. Salvador, Chané, 6225, para pushback e acionamento, posição 1. 6225, livre puxa, acionamento, chama para o táxi. Chama lá o táxi, 6225. Passarei do 2223, pronto para a cópia. Passarei 2223, está aprovado para a vitória da conquista, nível 260. Decola da pista 10 com curva direita na saída Gole até Eval e após direto vitória da conquista. Controle em 1-9-8, transponder 5025. Conquista 2-0, decolando 0 e direita, curva, gole oval após o CT 7198, aciona 5025, 2223. Cotejamento correto, confirme só o nível, senhor, copiado. É o 2. Cotejamento correto, ajuste 1013, informação antes em curso é Juliette, chame para puxa, acionamento. Azul 4299, bom dia, Campinas, nível 360. Azul 4299, Salo Salvador. Viva, na escuta. Pronto para a cópia, senhor. Prossiga. Azul 4299, está aprovado para Campinas, nível 360. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da El, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeu, Índia, Delta, Echo. Uninterceptor, aerovia Pesulu 16 e prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1.9.8 e o transponder 5035, azul 4299. Certo. Selecionado, 5032. Leda Bridge, Zulu 16, reta do plano de voo, controle 1.9.8, transponder 5035, azul 429. Protegimento correto, chama para bucha, acionamento 4299. Chama aí. Para o solo. É o Novombar 918 de Marina. Só tem alguma brigada aí? Sim, apresentou aqui na própria sala IES de Salvador. Infelizmente negativo, senhor. A gente está conversando com o operador da sala IES para ver o que foi que aconteceu, porque por enquanto ele só encontrava o plano de voo comando é tudo para São Paulo. Absurdo, eu estou com a cópia do plano na mão aqui. O senhor sabe o nome do operador? Não, eu estou com a cópia do plano aqui na minha mão, dado pela pela frente da sala de Salvador. Eu vou ligar lá para falar com ele, não é inacreditável o negócio dele. 3.600 pés no perfil da Dael. Solo 5221 da Trip, continua na escuta para autorização, ok? Eu tive 5221 no plano para cópia. Imagino. Trip 5221 está aprovado para Vitória Conquista, nível 200. Decola da pista 10, com curva à direita na saída Gole até a posição Eval. Após Eval, voa direto para Vitória Conquista. Controle em 1.9.8 e o transponder 5070. Trip 5221. Conforme requerida, aprovado o nível 200-300 da conquista, decola da 10, curva direita após, perto da Gole, Eval, depois Eval, voa direto, conquista 19-8, controle de saída, transponde 5070, trip 5221. Protegimento correto, ajuste no 0, no 3, está pronto para push? Ainda não, chama para o push e acionamento, ok? Tá, Oceano Hermes 312 no 03? 2-1-1, chame Recife. 1-3-3-2-5, alterne 1-2-5-1. 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1 para o centro Recife. Oceano Hermes 2-1-1, obrigado, bom dia. Bom dia. Táxi do Foco é assim, o senhor pode iniciar o pushback e chamar para o táxi. Para o táxi, Oceano Hermes 625, 97 a bordo, 4 horas e 20, alternando com fins. Copiado 97 POB, 4 horas e 20 com fins, livre táxi, Oceano Hermes 625, até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre em 1.8.6, bom voo. Ponto de espera 10, 186-6225. É o 918, vai. Prossiga, comandante. Então aqui, pela passada extra, agora da Rosicidade, foi apresentado às 2 horas e 45. O Haiti do plano de voo é 187. Um pacote do plano de voo. Gente, vamos informar a sala IES tal fato. Muito bom dia, 3859, aguarde atendimento número 4, já. Tá Até 4861, infelizmente estamos com um problema de contato com o Centro Recife, senhor. Infelizmente o senhor vai ter que aguardar enquanto a gente resolve o problema do seu plano de voo. Ah, sim, senhor. O senhor não tinha autorização para Lapa? A gente copia Lapa, então. E a gente faz a modificação e voa. Não, negativo. Nosso plano, voo plano do senhor para Lapa tinha sido cancelado. Se ele foi cancelado, como é que o outro plano não chegou? Para ele ser cancelado, teria que ter outro, porque nós estamos no horário. Nossa decolagem prevista para as 11 do voo. É que infelizmente, senhor, a pessoa que fez a CHG do senhor fez uma CHG para um plano inexistente. Ele colocou o prefixo do voo de uma aeronave na CHG para um voo que não existia, botou 4891 ao invés de 4861. Então no momento a gente está tentando modificar esse erro com o Centro Recife. Infelizmente a gente está sem contato com o centro para ter uma resposta deles para liberar o senhor. E nesse caso nós faremos o quê? Infelizmente eu acho que só podemos aguardar até a gente ter contato com o centro e aí a gente libera o senhor. Pois sim, porque o problema é tudo na sala de tráfego. Os caras estão fazendo anotação, a gente faz isso quase que diariamente. E eles estão copiando errado, a gente repete, está acontecendo isso. Não foi só o nosso, outro companheiro também está reclamando da mesma situação, entendeu? Puxa, 4299, puxa, estacionamento, chama para o táxi. Chama o táxi, 4299. Dá estacionamento, passarei 2223. Aguarde, passarei 2223. Whisky, Bravo Whisky, aguarde atendimento. Bravo, é o Hotel Lima Tango, ele confirma que tem alguma coisa. Hotel Lima Tango, muito bom dia. Confirme as suas intenções, senhor. Voo local, 500 pés. Afirmativo, controle privado na cidade de Camaçari. Romeu, Camaçari, sobrevoo de Camaçari 510, o hotel Lima Tango. Positivo. Gente, aguarde coordenação. Confirme, o senhor prefere decolar no corredor visual Axé? Não, decola na frente, controla da localidade, a proa Nordeste. Proa Nordeste, gente, só um minuto enquanto coordenamos junto ao APP. Salve Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu mais Papai Lima. Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, mantém a posição. Vamos aguardar. Oceano 6225, visual com tráfego na curva final. Firmo. Após passagem do tráfego ali, mantém o 90, Oceano 6225. Após o tráfego ali, mantém o 90, 6225. Eu e 13. Eu e 13, graças. Papá Romeu, Mike Papa Lima. Positivo, você está no pátio da Aerostar, 3 a bordo. Sente, senhor. Aguarde atendimento, senhor, número... Não venha mais. Vive decolagem, pista no 7, ao Pachar. Bom dia. Nada. No 5, livrando a direita, falando 21, desceu a 9, bom dia. 219, graças, manhã, 319. Uno 86 de POB, confirme a autonomia, senhor? 4 horas. 4 horas, ciente, livre táxi, tan 3663, até ponto espera da pista no 0. Ponto espera, torre em 1, no 8, decimal 6, bom voo. Ponto espera, decimal 4. Good morning, Ocean Air 6312, and the right for push and start, stand 03. 6312, push back and start up, approve, report ready for taxi. Car you back. We're in a red for taxi, Channel 6312. Charlie Mike, decola 15, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, obrigado, bom dia, Alfa Charlie Mike. Afirmo. Apago 4299 da Azul, 190 a bordo, 450 de autonomia, campanha Ribeirão Preto. Copiado, Ribeirão Preto. 110 POB, 4:50, livre táxi azul 4299, via taxiway Juliette, até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera, torre em 1, no 8, decimal 6, ajuste 1-0, no 3, bom voo. 1-0, 3, Juliette, 8 minutos para espera, bom dia, 4-2, tá bom. Paulo, bom dia, Chiné 63, 1-1, Eurana, 5-1. Paulo, pode ir, já? Confirme. Passarei 2-2, pode ir, já, para o treinamento, coordenação. Só um minuto, por favor. Paulo 6311. Paulo 6311, Livrona, me escuta. Acionei 6311 no livre táxi em frente, mantenha a posição antes do táxi Juliette. Mantenha a Juliette, 6311. A aeronave que solicitou o pushback, pode repetir, por favor. Passarinho 2223. Passarinho 2223, livre pushback, acionamento, champa táxi. Hotel Lima Tango, pronto para cópia. Pronto. Voo local com a 500 pés, sobre voo de Camaçari. O Hotel Lima Tango está autorizado. Decola da pista 1-7, com proa norte, sob coordenação com controle Salvador em 1-9-8, transponder 0175, Hotel Lima Tango. 0175, decola da presente com proa norte, 198 é o controle. Está com 3 a bordo. No 4 a bordo, no pátio 4, hotel Lima Tango. Copiado, pátio 4, 4 POB, o hotel Lima Tango. Para acionamento e táxi, chama agora a torre em 1-8-6, bom voo. Obrigado, cara. 3304, pronto para a cópia. Pronto, chega. 3304, está aprovado para Brasília, nível 380. Decola da pista, quais são? Pela aerovia Pesulu 17. Decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída gole com transição off-fito. Controle Salvador em 1-9-8 e o transponder 5066, TAN 3304. TAN 3304, autorizado Brasília, nível 380, via Amperes do 1-7. Decola da pista 1-0, curva direita, saída gole, transição off-fito. Controle 1-9-8, transponder 5066. Protejamento correto, chama para push, acionamento 3304. For tax, with the 160 COB, and in 3 hours and a half, the alternate is going to be Salvador. Mission S6312. 1160 people board, 3 hours and 30 minutes in Salvador. Ocean S6312, taxi via taxiway India to the holding point runway 10. Next to the holding point, contact Salvador Tower on 118.6. Have a nice flight, sir. Thank you, sir, and have a good day for you. Get clear to hold short to runway 10 and going to reach road short run 18.6. Ocean S6312. Até 4861. 4861, pronto, cópia. Então, mãe, ele vai estar bem após fazer a luta. Controle Salvador, bom dia, vai passar todo o seu dia, Juliette. Pessoas a bordo, Vitor e da Juliette. Assistente a bordo, salário 0160, na rua de Paris, mantendo 5073, Abaeté 4861. Está autorizado, Guanambi. Centena, 5073, Gole Val, após Bonami, está acionado para o táxi. Confere pessoas a bordo, autonomia alternativa. 4 pessoas a bordo, alterna, conquista, está com autonomia de 5 horas de voo. Para o táxi, passarei 2223, 51 a bordo, alterna Salvador, 2:45. Probaite 4861, copiado, livre acionamento, chama para o táxi. Acionado para o táxi. Livre táxi até a saída do pátio 3, o Abaeté. Passarei 2223, aguarde para o táxi. Controle o mais para a parte de passagem, esperando o foco. Passando a 6311, táxi em frente, ingresso segunda esquerda via taxiway Índia para o pátio 1. Quais são para o portão 1? Via Índia, portão 1, 6311. Passarei 2223, confirme POB, autonomia alternativa. 51 a bordo, Salvador como alternativa, 2:45. Copiado, livre táxi até ponto espera da pista 1-0, via taxiway Juliette. Ponto espera, torre 1-8-6, bom voo, passarei 2223. Ponto espera da 1-0, via Juliette, 118-6, um bom dia, senhor. Bom, 2-2. Acionado para o táxi, Abaeté, 4861. 4861 no visual com o jatinho da passarela taxiando à sua esquerda. Yeah. Chega com o número 3 para o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, torre 1, no 8 decimal 6, o Abaitec 4861. 1.500 pés, proa de Paripe, para ingressar no corredor Interlagos. Controle, Hotel Limatango. Hotel Limatango, prossiga aí, litoral norte, 1.000 pés, e confirme direção para o voo. Atenção, senhor, dá presente, aproar aqui o corredor forte, bater 500 pés com para sobrevoo na localidade de Paripe. Roteado, prossiga para o corredor forte, 500 pés, e reportando aí 20 milhas. Salvador, bom dia, Altan 3663. 3663, vigilância 340, saída da EL. Possibilidade válida. Autorizado, Frodileira, na 3663. Beleza, graças, 3663. Sendo a Chané 6225, cruzão a centena na radial 350. Quando possível, solicito uma proa de Nindissa. Autorizado, proa de Itza. Nindissa, 6225. Copiado. 030 graus, 069. Iniciou com a 219. 918, Lima Lima. O Vitor Gillette, para informação, temos o tráfego à sua esquerda, também na mesma altitude, é o Oscar Bravo, Charlie 172. Confirma o status visual com ele. Visual com o Oscar Bravo, Vitor Gillette, na zona da Lagoa. Obrigado. 380, comanda Tuba, corrigindo, Curitiba, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da El, Leda após Leda Sagaz, intercepta preço 58 após conforme plano. Controle 198, transporte 5065. 380 para Curitiba, decola 10, primeira curva direita da El, Leda Sagaz, 5058, 3859, Corretinho para pushback acionar. Golf Serra, bom dia. Golf Serra, bom dia. Escute a Golf Aguarde. Whisky Bravo, escopia. Porto Seguro, nível 300 autorizado, decorda 1-7. Subida da EL, Leda após Leda Bidev, e após Bidev direto. Controle 199.8, acione 5047, transponder. Para 3.000 pés, 1982. 3.000 pés, agora 1.982. 8.6 para acionamento táxi de decolagem, bom voo. Meu Fox Lima, cópia. Pronto, na cópia, no comandante. Siri, 1.000 pés, decola da 1.7, direita, axé, controle 19.8, acione o último transponder alocado. Estou alocado, só isso. Ok, então acione agora 0.164. 0164, Boxinho, decola 17, curva direita, axé, batendo 500, da 18, 19, 8, o controle 2.64. Correto, 1.000 pés no axé, 0.164, confirme o PLB. 1.000 pés, 0.164, 1 a bordo. Ok, 0 único, chama agora a 286, acionamento, táxi, decolagem, um abraço. 26. Mike Papalima, Vera Cruz, ponto cópia. Pronto, cópia. 0165 no transponder, 1.000 pés no axé, decola da 1.7. Controle 19.8 e 0165 transponder. 0165 no transponder, decola da 1.7, curva direita, 1.9, axé, 1.6. Pátio 5? Pátio 5. POB? 03. 3 a bordo, bom voo, chame 2286, acionamento táxi, decolagem. 26 a bordo. Índia Delta, papai, chamou pra cópia? Confirme. 12545, hoje é 6225, obrigado, bom trabalho a todos. Novamente. Decola da 17. Ok, só um minuto para copiar com você. Vamos aguardar, vai copiar. Não. Gente, já vai até 4861, mantenha o ponto de espera. 10. Nos corredores visuais de Salvador, não irá interferir na aproximação. Tá, sim, a gente tem tráfego no TQS 39954. Pronto, 90, passaria 223. Gente, passaria do 2223. Aguarde para a decolagem. Sagaz, segue na Brusque 58. Controle 199.8, transponder 5042. Frequência health call. Airborne 27, departure 119.8. 119.8, Chané 6319. 6312. Sagado, A0158, transponder 5042, no controle 1998. Correto, curso e serra para acionamento, táxi e decolagem, chame torre 1918, decimal 62. Altímetro agora 1013, confirma a autonomia. Bom dia. Bom dia. 370, Puka departure. Good morning, Ocean Air 6312, Clyde mantém 350, Puka departure, radar surveillance. Clyde mantém 350, Puka departure. Radar surveillance, Ocean Air 6312. Read back correct. Thank you. 9954, fui alerta. Flete aproximação 9954, torre 18612, vamos voltar. 18612, 9954, grato. Whisky Zulu confirmando o tipo da aeronave? Papa Alfa 34. Papa Alfa 34, Whisky Zulu vai voar na proa da, de Paris para ingressar na, no corredor Interlagos. 1013 é o ajuste. Vitor e Juliette para ingressar no circuito, vai chamar a torre agora, 18:30. Vitor e Juliette. 19:54, mantém a aproximação, aguarde a autorização. Agora Romeu Fox Lima decolou 28, controle 1.99.8, até volta. 19:08 ao regresso. 19:08 Lima, Lima alinhado, pronto. O November 9:18 Lima, Lima, temos o tráfego agora na final do 1-0, aguarde a autorização. Eu escuto, 1-8, Lima, Lima. Passaria do 2223, da Colo 29, controle 1-9, 8. 19:08, bom dia. Instrução para o Mike Papa Lima, senhora. Mike Papa Lima tem livre táxi até o ponto de espera da Papá. Livre táxi até o ponto de espera da Papá. Clarice 9954, livre pouso, pistola 0, vento 0, 40 graus, 08 nós. Livre pouso no 0954. Estou em Salvador, para passar com o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette vai inicialmente iniciar, espera 1 no mil pés na rotatória, aguardando a aproximação para a pistola frente. 1 no mil pés, aguardando a rotatória. Passam 360 pela direita, Oscar Alça Bravo, devido ao sequenciamento aí para a pista 17. Ok, a intenção do Alça Bravo seria o pouso na 190, se possível. Copiado, mas inicialmente você vai manter aí os corredores visuais e junto a torre vai solicitar para 190. Passa um 360 aí pela direita, direita. Pela direita, ok. Controle Salvador, eu passaria dos 223. Passaria do 2223, vigilância, suba e mantenha o 260, será gole. 260, gole, 2223. O Oscar Bravo pode passar já pra torre, não? Ainda não, Oscar Bravo, complete o 360, aguardando transferência. Boa partida, Miguel. Controle 319.8, transponde 5074-7-5819. 5819, correto, para puxa, acionar. Será o tráfego número 2 para decolagem. Tem o tráfego número 1 para decolagem, está aguardando já na 1-7. E a saída é com conflito. E aí eu já tenho um tráfego em aproximação para 1-0. Vai aguardar. Valeu. Ó, Cabral. Puxando 10. Agilizando, autorizado sempre pro táxi. Está agilizando, vai fazer a pergunta.